Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. Bem-vindos ao Nintendo A3 número 132. Eu sou o Jefferson e serei o host. Como vocês já sabem, o Mario foi tirar férias. Essa é a versão oficial. A não oficial é que a gente teve um golpe aqui no Estação 64, ele foi suspenso por 3 semanas. E ao meu lado esquerdo tem um vizinho chato e no direito a rua. E lá do outro lado do mundo, onde o Guaraná é doce e o milho é salgado, está aquele que nunca fez compras por impulsos, o Jomon. Eu tô desligando meu jogo agora. E ao lado dele está aquele que sonha ser o prefeito da cidade de São Paulo pra solucionar todos os problemas de transporte público, o Lucas. Ah, cara, acho que se eu tornar prefeito não vai diminuir meu ódio pelo transporte público. Mas você não resolve? Eu acho que ia piorar. Então não pode reclamar. Eu sempre fui uma pessoa bem cética em relação ao VR. Nunca tinha testado antes e não acreditava que era tudo isso. Então, semana passada, eu e meu pai, a gente foi numa casa de realidade virtual, que é tipo um lugar que deixa você jogar VR, testar, e eu tive minha primeira experiência. Tava tudo bacana, assim, eles colocaram um jogo de tiro, de assalto a banco, eu realmente achei imersivo, eu tentei pegar na cômoda do negócio várias vezes, foi engraçado. Só que chegou um momento que o cara não me avisou, aí ele colocou um jogo de terror assim, beleza. Eu achava que era ser... Vocês já jogaram House of the Dead? Já. Chamava Casa do Papai. Eita porra. Então, ele é um jogo que é de terror, mas é bem besta. Você não toma susto, você vai atirando e foda-se os zumbis. É, mata zumbi on rails, né? Exato, era o jogo que ele colocou, só que era na montanha-russa. Só que o cara não me avisou que tinha jumpscare naquela porra. Então, vocês sabem o que é jumpscare? Sim, sim. É os sustos que vêm do nada, né? Que a maioria dos filmes de terror se aproveitam disso. E o que aconteceu? Eu tava jogando na boa, atirando, eu virei meu rosto pra esquerda, apareceu um espírito, gritou no meu ouvido, e eu gritei mais alto que ele. Sério, foi um berro imenso, cara. Eu deixei todo mundo assustado, eu quase tirei o VR da minha cabeça. Mano, o seu pai tava de VR também ou ele tava te vendo só? Ele tava de VR fazendo a mesma coisa e ele não gritou tanto, ele só tomou um sustinho. As minhas experiências com o VR também são muito bobas, mas é aquela coisa difícil de você replicar. Tipo, o seu cérebro sabe que aquilo é de mentira, mas você toma muito medo, velho. Você se assusta, você pula, você faz qualquer coisa. Eu acho que VR é bem legal, só que acho que você precisa de uma, sei lá, uma máquina muito potente, muito específica, muito boa. Eu acho que, pra mim, é a substituição natural do arcade, né? Acho que pelo menos quando eu joguei nos consoles, acho que deixa a desejar um pouquinho. Até porque, sei lá, você não tem tanta imersão, você não tem a arma, você não tem a coisa. Acho que fica estranho você ficar segurando o controle. Bom, mesmo assim eu me fudi e eu tenho aracnofobia e o cara botou um simulador de fobia com um monte de aranha. Puta que me pa... Você tem aracnofobia? Eu não sabia disso. É, eu tenho, cara. Eu quero que se for as aranhas e o mundo exploda se tiver uma população grande de aranhas. Na semana passada, a Sony anunciou que não estará presente na E3 de 2019. E quando perguntado sobre a notícia, o presidente da Nintendo, Reggie Fils-Aimé, comentou que a Nintendo sim estará presente, como todos os anos, e a Microsoft também. O que vocês acham dessa notícia? Que, sei lá, qual o impacto da Sony não estando presente na E3 de 2019 para a Nintendo, vocês acham que vai acontecer? Eu tenho uma dúvida inicial. É, a Sony vai sair totalmente da E3 ou ela vai passar a fazer uma apresentação digital estilo Nintendo? Ela comentou que não ia fazer nenhuma apresentação na época da E3. Nenhum tipo de apresentação digital nem nada, tá? Do jeito que ela falou até agora, é isso. Ela não vai fazer igual a EA, que faz um evento à parte, e não vai fazer igual a Nintendo, que ela tem basicamente um horário, só que ela não tá em nenhum palco, né? Ela apresenta digital. A Sony não comentou, ela falou que não ia fazer nada. Então, levando em consideração o que eu acho das E3, eu fico relativamente triste porque eu gosto daquela competição de quem ganhou E3 e etc. E eu acho que perder uma grande empresa assim, que tem muitos views durante a E3, infelizmente deixa a E3 relativamente mais fraca, né? Porque a Sony é importantíssima. É uma das três grandes, né? É, uma das três grandes. Mas ao mesmo tempo, a Sony vem repetindo bastante nas últimas E3 alguns jogos. Além da apresentação ter ficado um pouco mais fraca, né? Eu não gostei, por exemplo, da última em vários aspectos. Então, do lado, assim, business, do negócio deles, creio que não vai fazer muita diferença, né? Porque a gente tá esperando talvez um PlayStation 5 e seria melhor para eles realizar um evento deles, sem se associar a E3. Então, eu acho até que fica triste pra Nintendo porque, sei lá, talvez na E3 a Nintendo vá usar o Metroid Prime 4. A gente não sabe, né? Porque a Nintendo tem uns Directs, então você nunca sabe quando esses jogos vão sair. Mas fica, parece a competição dela só com a Microsoft, assim, quase. Ou seja, as thirds, eu acho que perde o impacto E3 e isso é ruim tanto pra Nintendo, assim. Não é uma coisa que... Ter as três grandes é importante para as três terem mais público, poder pegar o público das outras. Eu acho que eles precisam fazer menos esforço. Essa, entre aspas, essa guerrinha entre as três grandes, eu acho que, sei lá, quando você tira um competidor, você precisa fazer menos esforço para estar nos holofotes. Então, eu acho que até enfraquece assim, a apresentação da Nintendo, que também na E3 passado, que eu também já não achei legal. Acho que ela tá cometendo, entre aspas, os mesmos erros da Sony, anunciando tudo antes, e acho que você torna a E3 cada vez mais sem graça com a saída da Sony, vendo em relação aos fãs da Nintendo. E agora, da Sony, eu acho que... Eu não sei se E3 faz tanto sentido, porque acho que é um gasto de dinheiro muito grande pra eles e coisas que eles poderiam, sei lá, apresentar de forma separada. E3, a gente já falou aqui, vem enfraquecendo ao longo do tempo. Mas eu ainda acho que vai continuar, talvez, eu acho que é falta de coisa pra anunciar também, porque não foi só E3 que eles cancelaram, nem a PlayStation Experience eles vão fazer no final do ano. Então, acho que jogos demoram muito mais pra fazer e é difícil você ficar alimentando toda hora o público sem decepcioná-los. Então, eu acho até interessante isso, porque eu não sei da história inteira da E3, desde que a Nintendo, a Microsoft e a Sony entraram. A Sony, aparentemente, foi a primeira vez que ela não vai estar. A Nintendo e a Microsoft, eu não sei se elas também são sempre figurinha marcada nas E3. Mas é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, uma das três grandes saindo, porque não tem coisa pra apresentar, né? Em vez de ser humilde o suficiente e falar, ó, esse ano não vai rolar, a gente não vai ter coisa pra apresentar. Normalmente, sei lá, a Nintendo vai lá e apresenta Metroid Federation Force e Zelda Triforce Heroes, sabe? Preenche jogos que são visivelmente tapa buracos enquanto não tem nada. Então, nesse caso é melhor você sair e se ausentar do que realmente fazer um papel feio lá na frente, né? Eu concordo. Eu acho ruim porque eu realmente gosto daquela discussão pós E3, sabe? De quem ganhou. Eu vou sentir um pouco de falta disso. Acho que pela primeira vez a gente já tem o quem já perdeu, quem não apareceu, W.O. Ah, é verdade. Mas e aí, vocês acham que a Sony vai tentar fazer uma coisa dela sozinha pra apresentar, tipo, um PlayStation 5 da vida ou novos jogos? Eu acho que tem que fazer qualquer coisa. Eu acho que, apesar de você estar na liderança, você tem que mostrar alguma coisa que seus fãs fiquem contentes, que chame atenção, até porque você tem que fazer, sei lá, marketing pro final do ano. Você tem que ter coisa pra vender. O Last of Us 2 não vai se vender sozinho, né? Ou vai. É, e bem que eles podiam tirar a EA dessa merda, dessa apresentação aí, e colocar a Sony de volta, cara. É a EA, né? Ah, desculpa, a gente não tá no Brasil? Eu sou EA Games, não sou EA Games, EA Games. Mas a EA, ela nem tá na E3, né? Você tem que lembrar disso. Não, ela tá, ela faz as apresentações. Não, ela faz a apresentação sozinha. Ela não... Aquilo lá é um palco que ela aluga e faz antes da E3, ela não tá na E3. Ah, é, cara? Eu achava que era. Não é? Não, ela tá num complexo separado, até aqueles... A demonstração de jogos é em outro lugar. Olha só... Então eu descobri uma coisa, eu fui bem, bem ignorante, né? Não sabia disso. Today I learned. Semana passada, a internet foi surpreendida com um novo trailer do Detetive Pikachu. Nesse trailer, a gente foi apresentado ao universo Pokémons realistas. Então, o Pikachu é meio peludo, o Charizard e o Greninja parecem uns répteis, e o Mr. Mime parece um maníaco, mas tudo bem. Enfim, o filme está sendo produzido pela Warner Bros. E Legendary Pictures, E ele vai ser lançado só ano que vem, no dia 10 de maio. Então eu quero saber qual a reação de vocês a esse trailer e se vocês acham que vai ser um bom filme. Esqueceu de comentar que o Pikachu vai ser dublado pelo Deadpool, que eu esqueci o nome do cara agora. É o Ryan Reynolds. É, já virou meme geral todo mundo falar que ele é o dublador do... o ator do Deadpool. Eu, quando eu vi o trailer, eu fiquei surpreso, assim, surpreendido. Mas, sinceramente, eu gostei muito. Eu só acho que o filme tá meio que no, na linha tênue entre ser uma coisa agradável de assistir e ser uma bosta. Caralho! Você erra de mão muito fácil com Pokémon. O trailer foi legal, mas errar de mão é muito, muito simples. Eu gostei bastante do trailer. Sei lá, eu acho que quando você mistura Pokémons e na vida real, acho que fica, sei lá, lembrando até do trailer de Pokémon Go, fica aquela coisa de trazer alguma coisa da infância, sei lá, pra vida, que existe mesmo, assim, sei lá, foi aquela experiência de quando eu era criança e assistia Jurassic Park e falava, nossa, que legal, isso existe, ou isso poderia existir no mundo real. O meu problema com o trailer é problema nenhum. É só que se todas as, sei lá, as piadas ou as boas cenas ficarem só no trailer, aí fode. É só nesse sentido que eu acho que talvez eles não tenham, sei lá... É igual aquele filme de comédia que você gasta todas, ou que você, tipo... Sei lá, o Mr. Mime fazendo as coisas, assim. Aí depois não tem mais pra mostrar. Então eu acho que é só no sentido de se faltar conteúdo. Ah, se eles jogaram todas as armas agora, assim, realmente vai ser uma bosta o filme. E eu concordo que os trailers mostram muito do filme hoje em dia. É muito ruim você ir já sabendo a piada mesmo. Mas eu fiquei surpreendido com esse trailer. Quando eu vi os pokémons realistas, inicialmente eu tive aquele choque de não, não acredito que eles estão fazendo esse negócio, né? Eu senti um pouco daqueles negócios de nossa, e se pokémons fossem de verdade, sabe? Que tem milhares de vídeos na internet. Ah, então é uma fanart, só que agora oficializou, né, basicamente. Mas no geral eu achei bem feito. Principalmente o Pikachu, as expressões dele achei muito boas. Alguns pokémons me deram medo, que nem o Jigglypuff e um pouco da cara do Psyduck. Mas no geral, eu não achei horrível, eu não achei ruim. Porque eu tô vendo, assim, algumas pessoas cagarem em cima do trailer pela questão de ser real. Mas se o trailer fosse meio que cartoonizado, estilo Pokémon mesmo, com o Pikachu liso assim, eu acho que seria bem pior. Então, seria o exemplo que o Jeff deu, que seria Pokémon Go, né? Que em Pokémon Go, os pokémon não são quando vai ter aqueles trailers com pessoas de verdade, não são pokémon realistas. Mas eu acho que não fica legal pra uma longa-metragem. Você começa a perceber muito que o cara tá falando com uma coisa que não tá lá na frente dele, né? Quando você tem um pokémon que parece que é de verdade, ele... Você consegue falar, ah, um bicho mesmo, isso aí. Ele é feio. Pokémons tem que lembrar sempre que são monstrinhos, né? Eles não são bonitos. O engraçado é que o Lucas fica com medo do Jigglypuff e do Psyduck, e aquele Charizard assustador é... Tanto faz, né? Sério? Você achou assustador? Ah, eu achei aquela cena que o Pikachu tá caindo, assim, você vê o Charizard... não sei, parece, sei lá, você pintar um pouco ele mais de vermelho, esbugalhar os olhos sanguinho, vira, sei lá, um Charizard zumbi, né? Nossa! Mas então, eu achei condizente porque ele é um réptil, né? Ele tem as escamas... Não é escama? É escama. Réptil é escama. Então, ele tem tudo isso, só que o Jigglypuff é um bicho peludo com dois olhos gigantes, cara. É meio medonho, ele faz uma expressão... Mas ele é um balão peludo, né, basicamente, o Jigglypuff. Vai ser bizarro alguns pokémons serem que nem... Eu acho que a Jinx, por exemplo, não vai aparecer no filme, né? Não sei. Tem um pokémon assim, tem um pokémon da sétima geração ali, tem um pokémon da... Era da sétima, tem um pokémon da sexta, que é o Greninja, né? E o Greninja tá meio feião, ele parece que é vilão nesse filme, né? E ele tá meio anfíbio, tá meio pele de anfíbio. O Psyduck, ele tem as peninhas molhadas, eu achei... Que ficou legal, é uma evolução, assim, uma evolução meio que natural do que a gente via no Pokém ou no Incineroar, por exemplo, nos Pokémon de Smash, que ele já tem os pelinhos aparecendo. E quando você falou do cara, ator Deadpool, que é o Ryan Reynolds, eu achei bem condizente a voz dele, eu acho que ela adicionou o fator cômico no Pikachu, né? Porque o do jogo, ele tinha uma voz que parecia que era mais madura, se não me engano. Eu não gostava muito, não. Eu não joguei muito do jogo, mas parecia que o do jogo também era meio palhaço, não era? Ou ele era só sério? Então, eu também não joguei, mas só vi trailer. Pelo que eu vi do trailer, era mais sério, não sei. É um jogo que me atrai zero atenção, na verdade. E o engraçado é que esse filme tá saindo bem depois do lançamento do jogo, né? Não seria o ideal eles lançar um jogo junto com o filme e fazer aquele marketing junto? Eu acho que o filme e o jogo não tem nada a ver. Eu não joguei, mas pelo que dizem, quem jogou é uma coisa... Eu não sei. O Pikachu é diferente. Pikachu no jogo, ele é mais... Pelo menos aparenta ser mais... Mais irônico. Acho que nesse filme, não sei. Pelo menos pra mim não apresentou tanto. E a história é diferente, né? Aí ia ficar um pouco estranho, né? Você ter duas histórias aparentemente diferentes e lançar a mesma coisa. Aí o cara assiste o filme, vai comprar o jogo e vê que não é aquilo que ele presenciou na tela. Então, eu acho que isso é um caso atípico, né? Porque geralmente, quando tem mídias trabalhando junto pra lançar um produto, assim, de algo que... Tecnicamente é a mesma coisa, né? Eles aproveitam o marketing um do outro, né? Nesse caso, tem um gap enorme aí do lançamento. Ah, pode às vezes ser o jogo... O jogo ele teve o primeiro episódio, né? E depois de muito tempo saiu o segundo episódio. E aí veio pra cá com os dois juntos, né? Então provavelmente foi uma coisa do... Ah, olha, esse jogo a gente fez, não sei se eles tinham ideia de fazer filme no início. E aí bateu que queriam fazer um filme. Então acho que é meio... Eles não querem deixar os dois. Tipo, eles não querem fazer os dois juntos. Eu acho legal eles estarem aproveitando esse Pikachu. Eu acho muito engraçado ver o Pikachu com mais grossa. Tanto no jogo eu achava engraçado, quanto agora ver ele no filme. É engraçado, eu vi gente confundindo, achando que era o Pikachu do Ash. Aí quando ouviram a voz ficaram tipo, caralho, o que aconteceu com o Pikachu? Tomou esteroide, sei lá o quê. E é muito boa a parte lá do trailer que ele tá cantando a mina, né? Excelente isso. Mas no geral, então, a gente tem impressões boas, todo mundo aqui tá interessado em assistir. É, esse é um filme que eu vou ver sim no cinema quando sair. É, eu não vou ver no cinema porque eu não consigo, mas eu pretendo assistir. Foi lançado Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. E diferente do que eu falei durante semanas e semanas de podcast, eu dei uma de Lucas e mudei minha opinião no último segundo e comprei o jogo. Oh, calma aí, como assim deu uma de Lucas? De mudar a opinião. Não, como assim eu mudei a opinião? Xenoblade, Pokémon Go. Eu demorei pra mudar essas opiniões, não foi de um dia pro outro não. Não, eu também demorei, eu só não explicitei no podcast. Demorou caralho, você chegou pra mim lá em off e falou... Ah, eu comprei aqui o jogo e foda-se. Aí eu comprei Pokémon Let's Go e já joguei até, no momento, tô na cidade de Vermilion, no SSN, né? Então é meio que o início do jogo ainda, mas já deu pra ter algumas ideias de como que o jogo vai, né? Eu acho que se seguir os jogos anteriores, o Red e Blue, não vai mudar muito disso, né? O Yellow. E eu tô gostando bastante, assim, a minha experiência com o jogo é legal ver Kanto, é aquilo que a gente já comentou, é legal ver Kanto na televisão, os Pokémon são bonitos, dá carinho no Eevee, no meu caso é o Eevee, porque eu peguei Let's Go Eevee, é uma fofura sem limites, assim. O meu problema com o jogo, assim, entre aspas um problema, é que eu só consigo jogar com uma mão, no modo tela da TV, e que o jogo é extremamente fácil. Vocês jogaram também, o Lucas não, né, o Lucas só comprou por enquanto, o Jeff jogou. Jeff, onde você tá e o Lucas também pode comentar, obviamente, né? Onde você tá e o que você tá achando do jogo? Só cheguei até Cerulean e derrotei a Misty. O que eu acho do jogo é que eu não sei, eu fico com a impressão que esse é o jogo que deveria ser perfeito, mas não encaixa perfeitamente a ninguém. Eu acho que, sei lá, pra quem é jogador casual de Pokémon GO, ou quem só joga Pokémon GO, a barreira de entrada é muito grande, é muito caro. E pra gente que tá acostumado, eu acho que os controles ficou uma coisa estranha. Quando você joga só com uma mão, aí, sei lá, pelo menos acho que... Talvez seja pra quem... seja bom pra quem seja canhoto. Porque eu quero tacar a Pokébola com a direita, só que eu não quero ter que controlar o boneco com aquela... o segundo analógico da direita. Eu acho que fica muito embaixo e fica muito ruim. Eu peguei com a Pokéball Plus... E como o Mario falou, ela é muito boa, ela, tipo. Só que o problema é ficar apertando o A no clique do analógico. De vez em quando eu esbarro pra cima e aperto o A no lugar errado, aí, tipo, na opção errada. Mas de resto, ela dá um bom feedback de ficar de som e até o... Eu não sei se tem o HD Rumble nela. Provavelmente tem. Acho que tem HD Rumble, sim. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que pra quem curte videogame ficou... ficou sem uma opção boa de controlar esse jogo. Com relação ao jogo a ser fácil, eu não me importo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu achei o suficiente. Infelizmente, eu tô com a versão lacrada aqui do meu lado física. Ainda não comecei a jogar. Eu tô me coçando aqui pra jogar. Mas eu não consigo jogar a tempo, né, de gravar esse cast. Mas... minha namorada começou a jogar faz um tempinho, ela me contou umas coisas, ela falou que também tá achando fácil, ela falou que o tempo de loading é grande e isso tá irritando um pouco ela. Em questão do que, o tempo de loading? Entre o que? Então, eu não sei, ela só comentou comigo que o loading, ela mandou uma mensagem, o loading é lento demais. Nossa, eu não tive problema com loading no jogo. É, isso pode ser relativo com a paciência de cada um, né? Pode ser porque a gente tá jogando versão digital, não sei se a versão de cartucho é mais lenta, mas pode também ser. Não tive problema não. É, mas eu queria comentar uma coisa, Jeff. Você falou que esse jogo é uma barreira de entrada grande para os jogadores de Pokémon GO de celular. Mas eu acho que o ponto aí não é pegar todo mundo que joga, assim, muita gente que joga Pokémon GO. Se uma pequena parcela só do público de GO já comprar um Switch para jogar isso aí, já valeu a pena, cara. Porque é uma imensidão de muitos jogadores. Então eu vejo mais por esse lado. É uma, assim, uma opção para alguns jogadores pegarem o Switch e ir à frente, né? Eu só acho também que capturar no Pokémon GO é mais agradável. Você não consegue, pelo menos eu não consegui dar spin, você não consegue ficar girando, você não consegue fazer aquelas coisas bonitas e legais que você consegue fazer na tela de toque no Pokémon GO no Let's Go. Eu achei que quem joga Pokémon GO e tá acostumado a capturar, acho que no Let's Go ele sente um pouco mais até de simplicidade no jogo. Pra compensar isso aí, tem um sistema de batalhas que é muito bem, mais elaborado. Pelo que eu tô jogando Pokémon GO, é só você ficar tocando na tela. Pra uma pessoa que nunca teve contato com batalhas de Pokémon mesmo, desde os antigos até agora, né? Vai ser uma coisa pra ela aprender. Então, eu acho que o problema disso aí da batalha... Assim, Pokémon GO eu acho até que relativamente complexo, assim, pelo menos pra você jogar bem aquilo, de ficar bate, ficar jogando, dando slide pro lado pra ele esquivar, bate, slide pro lado, essas coisas, eu não tenho essa coordenação, eu não tenho esse timing. No Pokémon Let's Go, pra compensar, eu não sei como é o Pikachu, mas o Eevee, ele é um imbecil. Ele consegue fazer, eu até agora, eu consigo fazer steamroll no jogo inteiro, basicamente, né? Eu consigo passar por cima do jogo inteiro só com ele. É, acho que esse era o ideal pelo que eles passaram no trailer, porque os HMs aparentemente vêm desse Pokémon companheiro, ele consegue aprender infinidade de golpes de outros elementos. Não joguei, mas eu fiquei com a impressão que ele era pra ser acima da média. Ainda mais porque você não pode nem evoluir nele, né? É que ele é acima da média desde o início, né? Então você tá com o Bulbasauro e tá com basicamente um acima da média ali no meio, por exemplo. Eu não sei se lá pro final do jogo, aí ele vai chegar no nível que ele fala, ah, ok, ele tá... entre aspas, nivelado. É, então, esse assunto da dificuldade, eu já desisti, assim, no geral, de Pokémon, de esperar a dificuldade. Pelo menos até terminar o jogo em si. A gente já fez um cast falando daqueles Pokémon Trainer Masters, eu não lembro o nome agora. Então, eu tô aguardando uma dificuldade, assim, um pouco mais elevada após o jogo. Pra mim, até você terminar ele, é só uma experiência, assim, que você vai realmente passando, matando tudo e aproveitando de meio que de forma relaxada. Eu acho que o segredo desse jogo é não usar o Pikachu ou a Eevee. Eu acho que deixa o jogo mais balanceado. Você tem que deixar ele encostado. Por motivos de tempo, né, que eu tinha que jogar pra gravar, eu usei muito Pikachu e realmente, você pega o Pikachu e vai indo até, sei lá, o céu é o limite. Mas quando você começa a pegar os outros pokémons e fica trocando assim, já não é tão fácil. Acho que é só o principal que é muito bufado. Então acho que, sei lá, uma melhor experiência, assim. Se você quiser, é melhor deixar de lado. E jogar com 5 pokémon. Ah, você não pode tirar ele da party? Não, que eu saiba não. Ele é o pokémon companheiro e tem que ficar, acho que, sempre em cima de você lá. Putz, não tentei tirar. Ok, eu não sei. Eu acho isso um pouquinho triste, mas tudo bem. No Yellow dava, né, pra tirar eles. O Pikachu, ele entrava lá e... Mas acho que você não podia trocar, não lembro como era do Yellow. Dava, mas ele ficava muito triste. Aí você ficava grindando a felicidade pra falar com ele, e depois você jogava... Você jogava uma vez ele no banco de reserva e pronto, a amizade acabou. Deu breakup no relacionamento. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu não joguei, mas eu quero saber qual o Pokémon que vocês deixaram seguindo com melhor animação atrás. Porque cada um tem uma animação específica, né? Eu fui trocando. Porque, eu não sei. À medida que eu capturava um Pokémon novo, eu ficava trocando só pra ver a animação. Eu acho que o que eu mais deixei tempo foi o Magikarp, só porque é ridículo ver ele correndo atrás de você pulando. Mas eu ainda não tive nenhum que eu cheguei e falei, nossa, essa animação dele correndo atrás de mim é muito da hora. Só que eu me surpreendi com a velocidade quando você sobe em montaria. Eu subi no Arcanine e assim, e eu fiquei pensando, putz, será que vale a pena mudar minha party só pra ter um Pokémon montaria? Ah, isso é bem maneiro, cara. Eu acho esse ponto é uma coisa que nunca pensei em Pokémon, né? Eu acho isso bem maneiro e eu espero que seja implementado esse tipo de coisa no próximo Pokémon principal. O foda vai ser eles fazerem animações pra mais 800 Pokémons, então eu não julgo se eles não fizerem também. Então, eu trocaria a qualquer momento, tira o Pokémon M, que você anima, né, pra você dar carinho na cara de 800 Pokémon, tira isso e coloca o Pokémon pra te seguir. Eu acho que é mais interessante. Acho que é mais vezes que você usa, né? Mais vezes que você usa. Achei legal, faz sentido. É, duas coisas que eu joguei, assim, que eu fui testar pra jogar. A primeira é quando você joga no modo portátil. No modo portátil, é a única forma que você tem pra jogar com os dois controles ao mesmo tempo, né? E aí, nisso, eu não entendi por que você não tem essa opção quando você tem na televisão. Mas você consegue mirar com o giroscópio. Eu achei bem mais legal jogar pra começar com os dois controles, que é uma coisa que eu tô mais acostumado, é com o controle completo, na verdade. E você mirar, você consegue ter uma noção bem melhor de onde você vai atirar Pokébola do que o balançar do Joy-Con. Pera aí, Jamon, você tá falando do modo portátil com os Joy-Cons destacados. O modo portátil com os Joy-Cons colados no console. Ah, sério? Mas como você usa Gyro Controls com os Joy-Cons colocados no Switch? Você vai usar o Gyro Controls, você mexe o Switch pra cima e pra baixo. Você vai mirar a mira. Tipo quando mira a flecha do Link. Entendi, entendi. Nossa, mas parece ser meio desconfortável isso aí. Funciona bem. Eu gostei. Só talvez em transporte público, por exemplo, se você for jogar em transporte público, às vezes o Pokémon dá uma escapada muito pra esquerda, aí você começa a ter que seguir ele pra esquerda, talvez seja meio... Ah, você vai bater no maluco do teu lado, né? É, então, vai ficar por aí. Então você vai chamar muita atenção. Mas aí é só usar o analógico, não tem problema. Tem um analógico? Dá pra usar o analógico nesse? Dá. Ah, então tem esse ponto. Eu não tinha tentado. E um outro ponto que eu elogio o jogo é que capturar Pokémon, fazer change, captura, pegar os Pokémon, tá muito divertido. Tipo, você quando você começa a pegar um Pokémon e aí você vai seguindo, capturando da mesma espécie, enquanto você não captura Pokémon de outra espécie ou Pokémon da mesma espécie e foge, você vai fazendo chain, aí vem mais chance de vir Pokémon Shiny, Pokémons com IVs, que os IVs estão nesse jogo, por mais que a Ability não esteja. Você consegue Pokémons de IVs bons e você também consegue liberar uns Pokémons raros do local. Então, por exemplo, se você fizer isso na Viridian Flourish, você pode aparecer um Bulbasauro. E eu achei, assim, essas mecânicas, e dá XP pro Pokémon, então a mecânica de captura tá, eu achei bem entrelaçada com o resto do jogo. Eu acho que vai ser mais interessante ficar upando. Não sei se vai ser esse o método melhor pra upar, mas ficar upando, fazendo change de Pokémon nível alto é mais legal. Olha, eu não sabia disso. Agora eu tô mais ansioso pra jogar. É, eu também gostei disso aí. Acho que é um bom passatempo / perda de tempo divertido. E no final das contas, a compra impulsiva valeu a pena? Valeu, mas agora eu tenho que arranjar um jeito de conseguir uma caixinha. Que é isso, a única coisa que importa pra física. Tô ligado que você vai doar um rim só pra jogar o Smash. Ah, não, já comprei o Smash. Então, tipo, o Smash comprei antes do Pokémon. Era pra ser o... Acontece. E agora vamos para a sessão de alfabetização do Jomon, onde você manda comentários no site e a gente verifica se o Jomon consegue lê-los. Ai, que filha de uma puta, mano. Nossa, mano. Eu vou aceitar porque o Jeff tá se sentindo aí como host. O primeiro comentário foi no podcast 130, que foi a sessão de interação com o ouvinte, volume 3. O comentário foi do Vinícius Calegari Marocolo. Olá, primeiramente é Marocolo mesmo. Vocês acertaram a pronúncia. Eu só tenho uma reclamação, assim, que obviamente vocês não têm culpa, ouvintes, é que a gente fala umas 4 pronúncias diferentes. E quando vocês falam, vocês acertaram a pronúncia, eu não sei qual foi a pronúncia que a gente acertou. Então fica a crítica. Tenho que admitir que eu não aguentei esperar. Comecei o Red Dead 2 e deixei o Kami de lado. Tô gostando muito desse Game of the Year que a Rockstar nos deu esse ano, tirando as quedas de frames. vi que muitos elementos que foram usados no Zelda U foram usados no Red Dead. Eu fico feliz por me sentir tão imerso em um jogo que vou demorar muito a largar. Ó, a gente não sabe se é GOT ainda, né? Tem potencial grande, na verdade, mas... Fica entre ele e o God of War, aparentemente, né? Essa briga. O Celeste. Nossa, se Celeste ganhar, mano, eu bato palma, velho, eu bato palma de pé. Spider-Man. Pode ter Spider-Man também, mas acho que Spider-Man não, sei lá, chutaria que não. Mas o Red Dead eu não joguei, eu não terminei o 1, e o 2 então vai demorar pra pegar. Eu queria saber quais são os elementos de Zelda, né, que eu vi que Assassin's Creed tinha algumas coisas que parecia de Zelda, mas escalaram Assassin's Creed tem desde sempre, né, então acho que é Assassin's Creed ainda. Eu não sei o do Red Dead quais foram as coisas, então se quiser comentar quais são os elementos, que eu tenho curiosidade de saber. É, mudando de assunto, vamos pegar o Let's Go no lançamento? O Jomon não. Eu não peguei. não consegui me sentir atraído por esse jogo. Acho que o único jeito que eu gostaria de Let's Go seria ele lançando para celular ou então fosse em VR, caso o Switch tivesse VR. Caramba, se esse jogo tivesse VR, eu ia ter de TV quebrada, cara. Putz, é. E para celular, pô, ele ia competir com o Go, né? Não ia fazer sentido. É, eu acho que se o ouvinte não gostou, não pega, tipo, acho que ele é feito pra ser pra todo mundo, mas aquela coisa, todo mundo é muita gente, então não gaste seu dinheiro não, pra se decepcionar. Eu espero a oitava geração. E por fim, o Animal Crossing é tipo um Stardew Valley? Gosto muito de Stardew Valley, mas nunca joguei o Animal Crossing, tenho muitas dúvidas se o jogo é tão bom como dizem. Obrigado pela atenção, valeu. Nossa, eu acho bem diferente os dois, bem diferente mesmo, cara. O Stardew Valley tem toda aquela pressão de você ter a fazendinha pra criar as coisas. Você se relaciona a um nível acima, assim, com as pessoas da cidade. Acho que chega ao nível de casar até. Chega, casa. Casa tem filho. É, então, o Animal Crossing é bem mais simplificado mesmo, cara. Você pega seu dinheirinho fazendo umas coisinhas mais básicas, compra os móveis e monta a sua casa. Eu resumiria dessa forma, né? Tem interação diferente com os animais que são... os seus vizinhos, né? Mas acho que em nível de atividades e complexidade, o Stardew Valley tá bem acima do Animal Crossing. Mas não é que isso significa que o Stardew Valley seja melhor também. Só tô comparando complexidade aqui. Eu acho que nem a questão da complexidade. É mais assim, o Stardew Valley, ele varia dentro do jogo, né? Você tem... É como se fosse Harvest Moon. Você tem objetivos pra fazer ali. O Animal Crossing, depois do início do jogo, que é os objetivos pra te ensinar como ele funciona, depois é basicamente faça o que você quiser. E é o seu personagem, que é você, normalmente, assim, a ideia é que ele seja você, vivendo naquele mundo. E isso inclui, tipo, o tempo que passa no mundo real e no jogo é o mesmo. Então, os eventos que acontecem no mundo real acontecem ao mesmo tempo no mundo do jogo. Então, quando você tem o Natal, vai ser Natal no jogo. Quando você tem Ano Novo, você consegue estar logado no jogo, você consegue estar dentro do jogo e ver os animais contando a virada do ano. Então, acho que são duas coisas completamente diferentes. Assim, eles têm a ideia de ser aquele relaxamento da pessoa pro campo, mas um tem um objetivo, tem mais objetivo que o outro. Assim, o outro é muito mais um simulador de verdade de vida. Mas então, Jomon, eu acho que a curva de aprendizagem do Stardew Valley é bem maior. Por isso que ele é mais complexo, na minha opinião. Por exemplo, se você comparar a pesca nos dois jogos, no Animal Crossing, basicamente, você joga a linha... Espera o peixe bater, dar um sinal lá e puxar, acabou. No Stardew Valley existem vários tipos de varas de pescar, iscas diferentes. Quando você vai pescar um peixe, você tem que ficar fazendo um minigame lá de manter uma barra específica. Eu acho bem mais complexo. O Stardew Valley mesmo, eu demorei um tempo pra aprender a jogar várias coisas lá. É, pode até ser, o Stardew Valley é mais jogo, né, do que o Animal Crossing. Ele tem até sistema de combate, cara. Você vai em dungeons pra matar vários inimigos. Sim, sim. Agora são os comentários do podcast 131... YouTube no Switch, DLC de Smash Ultimate, Red e Cia em Pokémon... Red e Companhia em Pokémon Let's Go. O primeiro comentário foi do Vilasco Costa Jr. E eu vou fazer só um resumão, porque é um comentário rápido, mas eu vou resumir. Que ele fala que o Lu tem no Switch sim. E que o... pra infelicidade do Mario. O segundo comentário é do Ian Matsumoto. Olá a todos. Queria fazer um adendo ao meu comentário no Cast 128. Na época do Super Famicom, todos os RPGs foram jogados em conjunto com meu pai, pois não tinha capacidade de ler japonês. Ele me falava o que tinha que fazer e resumia a história. Só foi entender a história desses jogos depois de adolescente. Ah, bacana. Foi uma atitude bem bacana do pai dele, na verdade. O pai dele... É, mano, eu achei daorinha também. É aqueles... Eu queria ter um pai assim, né? que quando eu começava a jogar, não sabia inglês e ia apertando os botões pra tudo quanto é lado, não tinha a menor ideia do que tava fazendo. Mas o seu pai sabia inglês? Não, mas eu gostaria que ele saber, que ele soubesse e me ensinasse a jogar. Eu sou do grupo do Jefferson nesse. Sobre o cast, embora só joguei Smash em casa de amigos, se eu pudesse definir o meu top 2 pessoal, real, seria Square Enix, seria o Boku. Chocobo do Bartz. Com direito a um Final Smash de Chocometeor. Mano, eu não entendo até hoje porque o Chocobo não entrou como personagem de Final Fantasy, assim, né? Nem precisa ser o Boku. Mas é por isso que eu acho que às vezes o Slime pode não entrar. Desconheço esse Boku aí, então... É um Chocobo de um personagem X, mas é um Chocobo. Ah, ok. É um Chocobo especial. É um Chocobo com nome. Eu não sei se... Eu não terminei o 5, eu não sei se ele faz alguma coisa a mais. Ou morre, não sei. Mas o personagem representado pelo Dragon Quest seria justo. Só não queria que fossem os protagonistas, pois o pessoal iria chiar com mais um personagem com espada. Adoraria se fosse o Torneco, mas improvável. Não, o pessoal só ia chiar se fosse Fire Emblem. Acho que de resto tá liberado. É, então, o Cloud é de Fire Emblem, né? O Cloud é de Fire Emblem? O quê? Não, é porque ele usa espada. Não, mas ninguém reclama do Cloud. Mas esse é o ponto, ele é de Fire Emblem. Porque ele é anime. Mas foda-se, tá, foi uma merda essa piada. Mas eu não sei, eu acho que se fora o Cloud, eu acho que qualquer personagem de anime com espada seria reclamável, a pessoa ia reclamar, se não fosse o Crono, se for o Crono também a galera perdoa. Tá, o problema é Fire Emblem. É, então. Você sempre vai chegar nessa. Outro seria para introduzir alguma franquia da Ubisoft com Rayman. Mas o meu pessoal seria o Professor Layton, já que a Capcom colocou esse Arthurne no Ultimate Marvel vs Capcom 3, por que não colocar o Layton no Smash? Obrigado, um bom feriado e boas férias pro Mario. Nossa, eu acho bem diferente. Não sei se o Layton ia conseguir ter um moveset muito específico, cara. Ah, consegue, mano. Consegue. Ele puxa uns puzzles e joga na pessoa, joga números, sabe? É que eu não joguei muito Professor Layton, então não tenho ideia. Tudo que for de videogame se encaixa aí. Moveset, vamos lá. Acho que qualquer coisa dá pra fazer moveset. Se Piranha Plant virou personagem, acho que Sakurai consegue fazer com Layton. É, então, mano, Villager, Wifish Trainer, sabe? Layton joga café, mano, que seja. Joga chá, na verdade, né, que ele bebe. E o último comentário é do João. Caramba, um spin-off só de waifus. Muito bom, Jeff. Tem que ser isso. Vocês conhecem Senran Kagura? O Jomon com certeza conhece. Cara, o cara é tão assim de waifu que estão até assumindo coisas dele. Não, eu, mano, acho que o Jomon é tão previsível, velho. Isso é calúnia, mas eu conheço, mas só que o Jeff comprou pro Switch. A gente já discutiu aqui de Senran Kagura, todo mundo aqui tá com a mão suja, literalmente ou não. Eu tô com os ouvidos porque eu escutei falar do jogo, nem peguei. No geral, eu acho que são jogos bem meia boca, mas tem um que é o Splatoon da putaria. O quê? Splatoon da putaria é o melhor descrição possível pro jogo. Fora o excessivamente desnecessário, parece ser um jogo bem divertido. Mas Splatoon da putaria é o Beach Splash, acho que é o nome desse jogo aí, eu não lembro agora. E eu acho os Senran Kaguras, assim, eles são meia boca, mas se não tivesse problema de frame rate, eu acho que seria pelo menos um beating up agradável. Mas no 3DS ele fica engasgando. Pra mim esse é o maior problema de Senran Kagura. Mas para Fire Emblem, acho que seria mais um jogo de vôlei. Tipo aquele Dead or Alive de PSP. Nossa, cara, não. O cara quer ver personagem de Fire Emblem com as tetas balançando. Não basta ser só meninas. Ele quer cheats, physics, né? Exatamente. Cara, sobre o perfil fã de Fire Emblem que eu falei do Lucas, nem é questão de ser otaku. Eu lembro que ele comentou que gosta de Advance Wars. Tem gostado de RPG e de franquias da Nintendo no geral. Ou seja, faca e queijo na mão. Tá caindo minha máscara, hein? Mano, tá aí, velho. Você só tem que pegar um Fire Emblem bom pra começar. É só isso. Pode ser. Quem sabe vai ser o estopim. Eu acho que só tem que largar o preconceito, mas tudo bem. O preconceito ele largou, porque ele tentou o Shadow Dragon. O problema é que ele largou o preconceito e foi pra um jogo que não é tão bom assim. Ah, não, cara. Não vamos entrar na discussão de Xenoblade de novo. Puta que pariu. Mario. Desde já, tô ansioso pela sua review de Sacred Stones. Faço ideia de qual caminho você vai escolher e quem será sua favorita. Ô, louco, já tá sujando a mão do Mario aí, aparentemente. Jomon, o Jack Frost seria magnífico. Mas e o Demi-Fiend DLC? É sonhar demais? Se o Cloud não existisse no Smash, eu ia falar que é sonhar demais porque ele nunca apareceu no console da Nintendo, assim, né? Apareceu no Shin Megami Apocalypse, mas não DLC. Mas o Demi-Fiend, eu não sei, ele é de um só, sabe? É que nem a galera falando que é o Joker do Persona 5, eu acho meio... um representante só de um jogo de uma série enorme. E eu não sei se ele é tão grande assim pra poder representar a série. Por isso que eu acho o Jack Frost o melhorzinho. Só que sei lá, né? Sakurai é louco. Quem que é esse Demon Fiend, hein? Demon Fiend é um personagem com um design muito legal, que é o personagem principal do Shin Tensei 3. Ah, então eu não manjo nada. Eu manjo só um pouco de Persona e olha lá. E se você gostou do que ouviu, participe com a gente. Entre no nosso grupo de Facebook, o Boteco 64. Mande comentários gigantes pra ferrar com quem tá editando o cast e envie críticas pra ajudar a gente a crescer. É isso e até a próxima. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.